jardim, um coreto, a música e a saudade, somente com gravações autênticas e originais. Obrigado, senhor Cícero Xavier. Hoje vamos agradecer o nosso bom ouvinte e colecionador da música do passado, senhor Cícero Xavier, que nos manda um belo e significativo presente, que é o LP em formato de CD da gravadora Continental, nos dando o magnífico intérprete, o baixo cantante Nelson Ferraz, em espetaculares arranjos do maestro Radamés Inátoli. Para que vocês sintam a magnitude deste disco, a nós enviado pelo colecionador Cícero Xavier, vamos rodar em arranjos do Radamés Inátoli duas faixas deste LP, agora em formato, graças ao colecionador e amigo de São Paulo, o senhor Cícero Xavier, que reside na Rua Bartolomeu Paes, Vila Anastácio, em São Paulo, capital. Nelson Ferraz, o maior baixo cantante que o Brasil conheceu, em belíssimo arranjo do Radamés, regendo a sua grande orquestra e coral, do Ari Barroso, musicólogo, Nelson Ferraz dá um show em Terra Seca. Notem bem a interpretação deste baixo cantante nesta música. Ainda para os nossos ouvintes, graças ao colecionador que reside em São Paulo e que nos envia essa preciosidade, a voz marcante e diferenciada de Nelson Ferraz, o maior baixo cantante que conhecemos. Em arranjo do Radamés Inátoli, de Humberto Porto, Nelson Ferraz defende Lamento Negro. Obrigado, amigo Cícero Xavier. Essa terra tão dura, tão seca, poeira. Trabalha, trabalha, nego. Trabalha, trabalha, nego. O nego pede licença pra falar. Trabalha, nego. O nego não pode mais. Por aqui era mais vivo e ligeiro que o saci. Para esses rios, estas matas, esses campos, enfim, e por amor se a vida um brinquedo pra mim. Mas esse tempo passou e essa terra secou. Tem pena, de ter se acabado. Senhor, nego feio carrega este corpo cansado. Ai, que esse tempo passou e essa guerra se foi. Velho tem pena de ter se acabado. Senhor, nego velho, carrega este corpo cansado. Quando o nego chegou por aqui, era mais vivo e ligeiro. Para ver se vinham essas matas, esses campos sem fim. Eu era moço e havia um brinquedo pra mim. Oh. Senhor, nego velho, carrega este corpo cansado. Já se foi, oh! Valei-me, meu pai, valei-me, Xangô. Oh! Valei-me, meu pai, valei-me, Xangô. Oh! Assinado preto é pena, o destino do nego é samba. Assinado preto é pena, o destino do nego é samba. Nego dança no terreiro, vira ponto pra Xangô. Tá vivendo tão banzeiro por não ter na vida um amor. Nego dança no terreiro, vira ponto pra Xangô. Tá vivendo tão banzeiro por não ter na vida um amor. Oh! Valei-me, meu pai, valei-me, Xangô. Oh, valei-me, meu pai, valei-me, Xangô. Thank you. assinado preto é pena, o destino do negro é samba. Assinado preto é pena, o destino do negro é samba. Nego dança no terreiro, tira ponto pra Xangô. Tá vivendo tão banjeiro por não ter na vida um amor. Nego dança no terreiro, tira ponto pra Xangô. Tá vivendo tão banjeiro por não ter na vida um amor. Oh, oh! Valei-me, meu pai, valei-me, Xangô. Oh, oh! Valei-me, meu pai, valei-me, Xangô. Oh, Jardim, um coreto, a música e a saudade. O maior colecionador de gravações do cantor Nelson Gonçalves procura essas gravações. O maior colecionador do Brasil de gravações autênticas e originais do cantor Nelson Gonçalves está procurando, por este Brasil afora, as seguintes gravações do cantor Nelson Gonçalves que falta em seu acervo e que são estas gravações que vamos citar agora para os nossos ouvintes. Compacto simples número 6596 de 1969, com as composições Serenata para a Lua e Chegou a Vez. Músicas do Nelson Gonçalves, do Nilo Silva e Mário Aguilando. Compacto duplo número 1241 de 1971, Não Quero Mais Ser Só, Luar no Andaraí, Nossa Prece e Vou Trazer-te Outra Canção. Os compositores não são citados. Se você as tem em sua casa, contacto com o maior colecionador de gravações autênticas e originais que o Brasil conhece, o senhor Gaspar Vacari, que reside aqui em São Carlos, e o telefone dele é prefixo 16, anote aí, 3372-0866, repetindo, prefixo 16, 3372-0866. Mas vamos nós com música. Vamos atender agora ele que reside aqui em São Carlos, a rua Araguaia, Jardim Jockey Clube. Ele que também é excelente locutor, dono de uma excelente voz, e está conosco. E ele quer ouvir o senhor Manuel Fernandes com João Nogueira, em homenagem ao Flamengo lá do Rio de Janeiro, gravação com Ruídos do Maracanã, do sambista Wilson Batista, samba rubro-negro em homenagem ao maior time lá do Rio de Janeiro. Ainda para ele, o senhor Manuel Fernandes, da rua Rio Araguaia, Jardim Jockey Clube São Carlos, Antônio Arruda, e esta belezura de composição do Juca Castro. Vamos, Maruca, vamos! Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Zico, Adilho e Adão. Eu já rezei pra São Jorge pro Mengo ser campeão. O mais querido tem Zico, Adilho e Adão. Eu já rezei pra São Jorge pro Mengo ser campeão. Pode chover, pode o sol me queimar, que eu vou pra ver a charanga do Jaime tocar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Quando o Mengo perde, eu não quero almoçar, eu não quero jantar. Flamengo, Flamengo, joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Zico, Adilho e Adão. Eu já rezei pra São Jorge pro Mengo ser campeão. O mais querido tem Zico, Adilho e Adão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Nembo ser campeão. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido, Benzigo, Adil e Adão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Nembo ser campeão. O mais querido, Benzigo, Adil e Adão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Nembo ser campeão. Pode chover, pode o sol me queimar, que eu vou pra ver a charanga do Jaime tocar. Flamengo, Flamengo, tua glória lutar. Quando o Nembo perde, eu não quero almoçar, eu não quero jantar. Cê vai, só comigo não quer ir. Vamos Marucabana, vamos pra Jundiaí. Os outros vão, cê vai, só comigo não quer ir. Não vou, não vou, não vou, não quero ir. Longe de meus parentes, vão ter que ajudar de mim. Não vou, não vou. Jardim, um coreto, a música e a saudade, pedida que você está ouvindo pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Julinho, nosso intervalo e na volta, Chico Alves e Mário Reis, banda RG e Nelson Gonçalves.